Aposta cruzada na LS. Na 6313, na posição 4 para pushback acionamento. Autorizado, chame táxi. Sente, 6313. 6224, prossigo para o nível 050, chegada Bonf, corrigindo chegada Aman, PU20, o ajuste. 050, Aman, 620, 6224. 35515, ideal de descida. Está 4000 pés, 5515, 1020. Confirma a altitude? 4000, 1020. 4000, 1020, 3. Salvador, passaria 2024. Três, dois, dois, dois, quatro, na área remota para a Zua 0350, copia? Copia. Autorizado, Zua 0350, via Upas do Luno 9, decola da 1-0 com curva à esquerda, saída Momo, transição Froti, controle, opera, 1208, aciona 5124, coteje. E o controle? 208. Correto, passaredo quando condução e posicionamento na área remota. Tomaremos, passaredo 208. E o 050 no 076. 2000 pés, reposta estabilizada no 076. 2000, a reposta estabilizada no 076. Localizador Rio 5972. Rio, chama em torre 18612. 18612, sem respirado. Rio 5972, boa noite. Rio 5972, boa noite, já avistado. Livre pouso na pista 10, vento 180 graus, 4 nós, checa o trem. Baixado e checado. Torre na 6313 para o táxi, está com 150 a bordo, 6 horas e 5 horas de dia, alternativa é Galeão. Confirmando, é 151? 0. Copiado, então 150 via Pátio Índia Alfa até o ponto espera, quando me chamar pronto, Oceaner 6313. Pátio Índia Alfa, vai reportar, 6313. Pode falar, toque o Oceaner 6224, o controle. 6747, 178 a bordo, 355 de autonomia e alterna a conduta. O 6747 prossegue via Pátio Índia e Alfa, é o ponto de saída da 10, quando me chama pronto, ajuste no 020. Autorizado, vai. Pátio, segue o Avianca, ponto de espera, poderia confirmar 286? Confirme? Ponto de espera é 286, mesma frequência. A mesma frequência da que nós estamos operando, 6747, mantenha a minha escuta. A sua escuta, o Avianca 6747. Cessna 6313, contato, está pronto. 6313, copiado. Após a passagem do Boeing da Rio, a linha E mantém pista 1-0. Após a passagem do Rio, ali mantém da 1-0, Cessna 6313. 972, solo 58, livre à direita, livre A, prossegue na minha escuta, Alfa Kilo até o Pass 3. Ciente. 10, ajuste no 020, reposta autorizada. Ajuste 10, 020, podemos voar duras? Mantenha a chegada 5595. Batendo, descendo para 2000. Estabilizou o XR no 0, agora no 076. Pede de aproximação, 076, torre 186. 186, bom trabalho, 076. Valente. Mas em pista 1-0. Nível de decolagem 1-0, 6-3. Torre Salvador, boa noite, igual no 076, uma milha e meia pra Simbra. 076, boa noite, continue a aproximação, aguarde pista livre. Continuando aguardando, no 076. Tá pronto, ponte pedra 10, Webjet 6747. Copiado, Webjet 6747, mantenha um ponto de espera aguardando. Mantenha aguardando, Webjet 6747. 118, decimal 6 for clearance. Ok, 18-6, thank you. Tower to North Africa, Europa 084. Europa 084 to Madrid, wait for copy, level 370. To Madrid, we'll request 350, we have to heavy for 37. Roger that, I will coordinate. Okay, thank you, here we go. 6313, decolou 00, controle 1208. 208, hoje na 6313, vamos ver. Bono 076, livre pouso 10, vento 180 graus, 49, cheque o trem. Baixou, travou, autorizado pouso 10, bono 076. 6313, vigilância 380, saída da EL. 380, torcida da EL, 6313, possível tirar uma da EL presente? Após 2000 pés, autorizado. Gente, minha 3-3. Motor em Salvador, boa noite. Webjet 57 no meia. A posição nível 220, inscrito no 50, sente da alta. 57 no meia, boa noite. Desce ao 050, chegada Mari. 050, Mari, autorizaria pro Etat, da presente. Autorizado. Pro Etat, 57 no meia. Jet 6747, após a passagem do Boeing da Gol, ali mantém pista 1-0. Após o Gol, ali mantém pista 1-0, Jet 6747. Bono 545, é secundária? com 2685. 2685, obrigado. Alpha 084, Madrid, level 350, ready to copy. Okay, Madrid 350, whenever you want, you're open. Alpha 084, cleared Madrid, level 350, via Upper Zulu 10 until Natal, and after that, as your flight plan route. Your departure will be from runway 10, and after departure, left turn on Fuca departure and Zipar transition. Salvador departure control frequency 120.8, call code 5123, read back. Okay, Europa 0, 84 is equal to Madrid, expecting level 350 via upper Papa 10 Natal, and then fly plan route. After departure will be left turn, and we need to repeat you the departure, please. Copy the frequency 120.8 and 5123 on squawk. Go with the departure, please. The airway is Upper Zulu 10, negative Upper Papa 10, Upper Zulu 10 until Natal, and after as your flight plan route. Your departure will be Puka, Papa Uniform Charlie Alpha departure, and Zipar transition, Zulu India Papa Alpha Romeo transition. Okay, now much better. I copied about Upper Zulu 10, Natal, and then fly plan route. Departure will be Puka, transition Zipar, Europa. And after departure, left turn? AC Mariv. Okay, thank you very much. Torre, 6224, Geneva, passar o estado ao chão, trabalho. Webjet 6747, livre decolagem 10, vento 170 graus, 6 horas. Decolagem da 10, Webjet 6747. Oceanair 6224, continue a aproximação, guarda a pista livre. Guarda a pista livre, 6224. Dono 076 na Alfa, prossegue via Juliette para o 04. Prossegue via Juliette para o 04, bom no 8, no 076. Azul 4209, confins 360, copia. Autorizado, confins 360, decola 10 com curva direita. Saída da Euleda Bridge, 11 intercepta, Pesulu 16. O controle Salvador opera 120, decimal 8, aciona 5134, coteje. Da Webjet, 5716 na verdade, vai descer para 2000 pés, ajuste no 020, reposto atualizado na LF. 2000 pés, 1020, respondente estabilizado, LF 10, 7 no meio. Tá livre, chama em taxa. Chama dentro, 2000. Webjet 6747, decolou 05, controle 1208. 208, Webjet 6747. Oceanair 6224, vento 1970 graus 3 nós, livre decolagem 10. Confirmada, livre pouso 6224. Vamos corrigir, livre pouso na 10. Perfeito, agora sim, livre pouso 10, 6224, está abaixado o trabalho. 0378, chegando a margem. Controle, Webjet 6747, passando 2200, está na sua escuta. Islância 360, Webjet 6747, direto da El. 360, direto da El, Webjet 6747. Oceanair 63, corrigindo. 33, conteja. 330, Recife, Bucaracaju, pela Avenida 58. Primeira curva esquerda, 208, após 5133, Delta 3305. Após a curva esquerda, o seu Ainá cumpriu o perfil da saída Puca Caju. O controle 1208, transponde 5133, coteja. Puca Caju, 208, 5133, é o TAN 3305. Correto, quando eu pronto, chame para o pushback, acionamento no 08. Camarada. Trip 5595, vai passar externo, baixo travado. Copiado, Trip, continue a aproximação, aguarde pista livre. Vagará. Europa 04, position 11, we are ready for pushback, please. Hold position, Europa 084, end wait. Ok, holding position, wait, Europa 084. Oceaner 6224, solo 07, livre à direita, mantenha minha escuta, prossegue o táxi via Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reportará antes da Juliette, 6224, Oceaner. 5515, livre pouso no 0, vento 180 graus, 4 nós, segue o trem. Livre pouso, baixo travado, pista no 0, trip. Passaredo 2224, táxi 27 a bordo, 3 horas e 40, afirmativa Fortaleza. 27. Afirmo. Passaredo 2224, autorizar o táxi até o través 206, aguarde para prosseguir. Sente até o través da posição 06, passaredo 2224. Oceaner 6224, na medida do possível, agiliza no táxi para prosseguir via Juliette até o 01. Acelerando então, Juliette 01. Europa 084 on stand 11, clear, push and start up, call me to text. Ok, clear for push and start up, call you back for texting and Europa 084. A 209-03 irá aguardar. E-2224 na passagem ao Fokker da Avianca. Após o mesmo, se eu prossegue via Pátio Índia e Alfa, me chama pronto no ponto de espera da 10. O ajuste em Salvador, 1020. Passaredo 2224, ponto segue táxi via Índia Alfa após a passagem da FC. Ajustador 020, ponto de espera, chama você. Cinco, solo 10, direita, prossegue o táxi Alfa Kilo até o Pátio 3. Alfa Kilo até o Pátio 6, 5, 5. Chame Recife, frequência 1251, alterne 13325. Foi para o 6747, 251, 3325. Afirmativo, 6747. Obrigado, boa noite. Boa. 3178, prossiga para 2010, o ajuste no 020, resposta brisada. em Salvador, passarinho 2224, pronto para o ponto de espera, capitão do zero. Torre Salvador, passarinho 2224. Passarinho 2224, autorizado a linha e decolar, pistão 1-0. Vento 1-8, 0 graus, 4 nós. Livre decolagem, capitão no zero, passarinho 2224. Azul 4209, coordene com a equipe de solo após a passagem do Airways da Europa. Está autorizado por feedback acionamento no 3 e missão para o táxi após o Europa. Desce por 50, Lima Tiro Bravo. 76, torre 18-6, bom pouso. 76. Salvador, boa noite, avião 57, 16, está 3 milhas do centro e vai ser travado. 57 no meia, boa noite, continue, reporte externo. Ok, para a visual capista, 57 no meia. Europe 0-4, radio taxi, please. Alpha 084, clear taxi via April 1, India in Alpha. Coming ready on holding point runway 10, the QNH is 1020. Ok, 1020, call you back on the holding point. Via India to the holding point at 10, Europe 04. Objet 5716, autorizado pouso, pista 10, vento 170 graus, 3 nós. Segue o trem. Tem bastante travada, avistou a 2 e 100 de pouso. Objet 5716. Passare 2224, decolou 14, chama o controle, frequência 1208. Mano 2080, passarinho 2224. Controle de Salvador, passarinho 2224. 2224, submantenha 350, vigilância. Ascensão 350, passarinho 2224. Europe, 04, can we proceed to Bravo? We are fully ready. Just that, clear, line up and wait, runway 10. Okay, line up and wait, runway 10, Europe 04. Jet 5716, Solos 17, livra direito ao livrar, mantenha a minha escuta prosseguindo via Alfa e reportando antes da Juliette. Na sua escuta, reportando Alfa antes da Juliette, 5716. Zero 084, clear for takeoff, runway 10, wind 170 degrees, 4 knots. Clear for takeoff 10, Europe 04. Prossiga. Autorizou a Duna, Veraptor? Roger, Lima, Kilo Bravo. E desço para o 050, informo que não estou recebendo seu modo. Charlie, verifique a altimetria. Sim, vou verificar a altimetria, mas na prova de... Tap, Lima, Kilo Bravo. Roger, Passaredo 2224, chame Recife, em 12545, alterno 12685. 2545-2685, passarinho 2224. Estabilizado, terra 3, 1, 78. 1, 78, torre 18, 12, bom pouso. 3305-08, aguarde a passagem do banho da WebJet. Assim que o mesmo passar a retaguarda, livre pushback, acionamento, chame táxi. Europa 084, airborne at 20, call now, departure control frequency 120.8. 4208, Europa 084, good day. Objeto 5716, na medida do possível, agilizando o táxi para prosseguir via Juliette para 10. Então, agilizo o táxi Juliette 10, 5796, obrigado. Salve, então, Bahia, Europa 084, as clear on departure. Europa 084, Rueda Sivana, Ciclade mantém 350, informe pouca departure. Ryan, mantén el primer equipo de Ciro Request, mantén heading 090 to avoid Europa 084. Deviation, fly to Puka. Ok, deviation to Puka, Europa 084. Correction, after deviation, fly to Jamo position, Juliette Alpha, Mike Oscar position. 3178. Y eso procede y llamo Europa 084.